Ouçam agora! Cast do CD, o podcast do Cultura Digital. Este programa foi gravado durante o Fórum sobre Redes Sociais, promovido pelo Cultura Digital do NICAPES, e que ocorreu em 2010. Tecnologia nada mais é do que a junção das novas ferramentas. A tecnologia, as tecnologias caminham para a convergência, integração, mobilidade e multifuncionalidade. Aí a gente entra naquele contexto assim, o que era web antigamente, o que é web hoje em dia. O que era o nosso celular antigamente, o que é nosso celular hoje em dia. Antigamente tu pegava e abria um trambolho desse tamanho, puxava uma antena para te poder falar com alguém. Hoje tu pega, tá aqui, mexendo no teu Orkut, no teu MSN, alguém tá te ligando, tu para, atende, ah, achei uma coisa engraçada, bate uma foto. E essas coisas, tudinho, há o quê? Há uns 10 anos atrás, isso não era nem sonho. Então, as tecnologias, elas vão convergindo para que cada vez mais elas fiquem agrupadas em um equipamento, em um ambiente só. Por exemplo, logo quando lançaram, era o MP3, que era um negocinho desse daqui, que o quê? Fazia, reproduzia músicas MP3 e gravava alguma coisa. Depois lançaram o MP4, que já vinha reproduzindo vídeos. MP5, a mesma coisa, só que já vinha com foto. E assim por diante, até chegar nos MP9, MP10 e assim por diante. Rádio, televisão, tudo que vocês imaginarem. Então, essa é a ideia de convergência. O que é que vai acontecer? Tudo vai tentando se juntar no mesmo lugar. Na educação, o presencial se virtualiza e a distância se presencializa. É o que acontece. Nós estamos num contexto, vivendo num mundo que é totalmente, ou a grande parte dele é pura tecnologia. Nós não saímos mais de casa sem o celular, nós não saímos de casa sem o computador, a gente parece que está perdido sem um celular no bolso. Então, isso é nosso. A base não é a educação? Então, se nós estamos inseridos na questão da tecnologia, logo, a educação também vai passar por esse processo de assimilar a tecnologia. Então, uma coisa que é muito comentada hoje acerca de educação é a respeito da educação à distância, né? É muito falado nisso. Ah, por que educação à distância? O meu tempo não é igual ao de vocês. Hoje vocês podem ter passado o dia correndo para estar aqui hoje. Outras pessoas não chegaram aqui por quê? Por causa do próprio tempo. Quantas pessoas não têm oportunidade de fazer uma faculdade ou fazer outra à distância que não teriam se fosse de maneira presencial? Então essa frase ela é perfeita. Ela diz que o presencial se virtualiza. A questão de estar fixo num lugar para te poder adquirir conhecimento ou para te interagir com outras pessoas, isso com a tecnologia praticamente vem acabando. Por quê? Tu tem a opção de interagir pessoalmente com as pessoas e através de redes sociais, de chats, outras maneiras que alguns anos atrás isso não poderia acontecer. E para utilizar as tecnologias, primeiro é preciso definir um projeto. O que é que acontece? Como é que a gente vai utilizar essas ferramentas tecnológicas na questão da educação? Ah, a gente vai chegar um dia, eu quero fazer uma aula mais legal, vou levar um computador para a sala. Aí eu vou ficar olhando para o computador, olhando para a cara dos meus alunos. Eu olho para o computador, aí, vou só ficar lendo o que tem que passar. Deixei de levar o livro para a sala de aula e agora eu levo um computador para mim ficar lendo o meu livro que está em formato PDF. Então, antes de tudo, para a gente implementar uma educação com tecnologia, é preciso que nós tenhamos em mente um projeto de como vamos fazer isso. Porque as coisas aleatórias, elas nunca dão certo. Essa semana eu escrevi um artigo para um evento daqui da UEPA e eu falava o seguinte nele. Eu dizia que o grande problema de se aplicar tecnologia numa sala de aula é quando um professor, ele pega e tem o problema de achar que a tecnologia pode fazer tudo. Pega, coloca o computador lá, coloca umas videoaulas e deixa lá o computador. Ele só está ali para tirar dúvidas. Ele deixa de ser um construtor, ajudar a construir o conhecimento, para simplesmente empurrar o conhecimento de outra forma. Então, existe sempre esse pensamento entre diversidade, entre educação e tecnologia. Para que a gente tenha uma igualdade entre esses dois termos, nós primeiramente temos. O domínio pedagógico das tecnologias na escola é complexo e demorado. Me imagina o seguinte, eu vou chegar, vou me formar, aí vou chegar para dar aula. Eu faço matemática, então vou chegar para dar aula de informática, de matemática, desculpa. Vou chegar lá, E vou chegar fazendo maior zoeira na escola. Olha, eu quero isso, eu quero que instalem nos computadores os jogos de matemática, eu quero que vocês façam isso, aquilo, aquilo. Se a escola não tiver um preparo para isso, vão olhar assim para minha cara, tchau, está demitido. Não adianta. Ele é um processo demorado. A escola, ela precisa de um tempo. Aí a gente para e pensa o seguinte, se na própria universidade, que a gente está aqui todo o tempo, todo mundo tem, a maioria das pessoas tem esse mesmo pensamento, isso ainda não acontece de maneira contínua, é um grupo que faz aqui, é um grupo que faz ali, mas não todo que trabalha dessa maneira. Não basta ter acesso à tecnologia para ter o domínio pedagógico. Eu posso ter um celular de última geração, que bate foto, filma, faz várias coisas. Mas se eu não souber usar, vai adiantar de alguma coisa para mim? Vai. Receber e fazer ligação. Fora isso, nada mais. Eu gastei R$1.000 para comprar um celular de última geração e eu só ligo e recebo ligação. A mesma coisa é a tecnologia na educação. Se eu não souber utilizar a tecnologia, eu vou simplesmente fazer o quê? Eu vou simplesmente estar dando aula, aí eu vou fazer o que eu estou fazendo agora. Eu estou apresentando a matéria de uma maneira diferente. Só isso. Aquele famoso arroz com feijão. Tem uma coisa que pega e chama a atenção, assim, que uma coisa assim, ó, oh, uma coisa que se fala, assim, algo, não, isso dá para fazer. Então, é fundamental a capacitação do docente. Nós, como professores, nós temos que ter o quê? Nós não temos que esperar só que a escola tem que disponibilizar um treinamento para a gente usar. Não. Tem que correr atrás das coisas. Mês passado, mês retrasado, a gente fez a inscrição para o Tutores BR, e é um curso de... um curso não. Íamos ser tutores das pessoas que trabalham no infocentro, nos infocentros. Então, precisavam de alguns cursos que a gente ainda não tinha. Então, quem fez essa inscrição foi eu e o Lucas. E o Lucas achou um ambiente muito legal na internet. O ambiente da Fundação Bradesco, que ela proporciona cursos de informática para quem quiser. Tem um e-mail válido, preenche lá, vai um ambiente de educação à distância. Você aprende o certificado. E fora isso, eu fui procurar mais. A Intel tem, o Senac tem. Então, tem vários outros lugares. Até a própria Microsoft, ela disponibiliza aulas, provas, coisas para que você trabalhe com a parte de informática. Então, isso é o quê? Isso é capacitação, que a gente procura, a gente não tem que ficar só esperando. Quando o professor pega e fala assim, olha, vocês têm que fazer um trabalho. Vocês ficam esperando para aquele... Ele, olha, vocês têm que fazer o trabalho. Olha, está aqui o livro que vocês têm que fazer. Olha, eu quero que façam desse jeito aqui. A gente vai e procura as coisas. Então, isso é ser capacitado. A gente não pode utilizar uma coisa que a gente não conhece. Essa capacitação não deve ser pontual. Não deve ser feita uma capacitação agora. Daqui a 2 anos a gente vai fazer uma reciclagem desse professor. Daqui a 3. E assim, tecnologia avança de maneira contínua. Então, se a gente não se atualizar, nós ficamos para trás. E quem se atualiza, acaba passando na nossa frente. Então, existem três tipos diferentes de modificações. Elas são uma escadinha gradual. A primeira delas é a tecnologia para fazer melhor. Imagina o seguinte, a gente começa a utilizar a tecnologia como quem não quer nada. A gente pega e utiliza para dar uma aula melhor. A gente prepara uns slides mais bonitinhos, com mais imagens, mais os filmes do YouTube e coisas do tipo assim. Vamos preparando. É isso, a gente começa a utilizar para quê? Para melhorar o nosso dia a dia. E aí, isso vai fazer o quê? Isso vai fazer o quê? Que as tecnologias, elas comecem a gerar mudanças parciais. Ah, não é mais só aquele negócio para dar aula. Ela começa a criar espaço para algumas mudanças, mas não aquelas mudanças assim revolucionárias, mas mudanças assim mais uma mudança aqui, uma mudança ali, mas que já está dando para se ver que tem um efeito. Ela cria aulas mais interessantes, e aí entra a questão das redes sociais. Por quê? Um professor ele pode muito bem usar um Twitter para dar uma aula. Aí tem gente que pensa assim, mas como um professor pode pegar e dá aula no Twitter. Tem como. Twitter tem 140 caracteres. Isso é mais do que suficiente para te passar uma informação para os teus alunos. Tem gente que passa o dia todo na internet, conectada no Twitter, lendo tudo que é mandado. Tudo e mais um pouco. Então, o professor que está mandando informações para lá, o aluno está lendo. Por mais que ele não queira saber da matéria, ele vai lá de curiosidade. Ele fala, foi o professor mandou para mim. Ele vai lá e lê. Querendo ou não, ele vai saber do assunto que o professor acabou mandando. Comunidades, chats, várias outras coisas que são provenientes da tecnologia que começam a ser usadas nessa etapa, que as mudanças são aos poucos. O que é que acontece? As mudanças aí ainda são pontuais. A tecnologia e a educação tradicional, elas continuam sem surtir efeito. A educação tradicional presencial continua 100%. As tecnologias, elas são aquele famoso assim, atividades complementares. Você não pega e utiliza a tecnologia diretamente na sua aula. Você pega e usa isso como pequenas atividades. O aluno vem à tarde para fazer uma aula diferente com o professor, ou coisas do tipo. E a terceira, o que é mais almejado por todos, que é quando a tecnologia ela começa a fazer assim, mudanças inovadoras. A tecnologia começa a ser utilizada para modificar a própria escola e a universidade. Ela deixa de ser o só o apoio e passa a ser o suporte, passa a ser a base para toda a educação. Como? Ela pega e começa a tirar espaços. Por exemplo, eu posso fazer uma aula presencial? Posso. Mas eu não posso também dizer, olha, meus alunos, olha, hoje eu não vou para aula, mas eu quero todo mundo online tal hora. E eu posso dar aula online para eles. Eles não precisam estar aqui, mas eles vão estar todos online no ambiente de educação virtual e eu vou estar dando uma aula como se eu tivesse presencial. Então, essas são as modificações que começam a surgir. E aí vem aquela preocupação, ah, mas a educação à distância ela não surte efeito. Surte. Surte efeito sim. Desde que a pessoa tenha um preparo para isso. A gente não vai chegar hoje e falar assim, olha, não vai ter aula e eu quero vocês tal hora. O aluno pode até estar lá tal hora, mas aí vai estar com o MSN ligado, a pessoa está falando alguma coisa, abre a telinha do MSN, outra coisa assim. Então, ela tem que ser gradual, tem que ser uma coisa preparada, uma coisa consciente. Olha, eu não estou na escola, sentado, mas eu estou tendo uma aula. Então, eu estou focado na aula. Eu estava lendo um livro que fala a respeito disso também. Que a questão da educação à distância, ela também é mais participação do aluno. O aluno, ele tem que ter um preparo, por quê? Porque é ele que é o responsável pelo aprendizado. Porque se ele não quiser, ele vai lendo as coisas ali, mas está nem aí. Vai passar despercebido. O virtual, até agora, é um complemento. Isso daí é uma realidade. Hoje em dia, a gente usa mais, a gente está indo naquela segunda fase ali. O virtual, a gente só usa ele para quê? Para ajudar aqui ou ali. A gente não usa ele de maneira eficiente. E as redes, principalmente a internet, estão começando a provocar mudanças a respeito disso. A gente pensa antigamente na escola sem internet e uma escola hoje com internet. As pessoas que estudam hoje, nós, sinceridade, vocês conseguem viver sem internet? Sem checar o e-mail? Sem ir lá no Twitter, digitar alguma coisinha, nem que seja assim, ai, acabei de acordar. Pegar, colocar no MSN lá, falar, olha, um e-mail. E-mail, hoje em dia a gente tem que checar o quê? E-mail uma vez de manhã, uma vez à tarde, outra noite, se não mais. Antigamente, tu tinha que ligar para a pessoa. Então, até tu achar a pessoa, Twitter, Orkut, MSN, isso tudinho foi proveniente desse aglomerado de informações que a internet nos traz. E as redes sociais estão aí para isso. Quando que antigamente a gente pensava em fazer uma pesquisa na internet? Não, antigamente a gente pegava e tinha que ir para uma biblioteca, passava umas duas semanas pesquisando até ter um trabalho bom. Hoje em dia, pega, digita lá na internet, assim, tu vai analisando algumas coisas, dá para fazer um trabalho em menos de dois, três dias. É isso. A tecnologia, ela está aí para que nós possamos usar. Agora, basta que nós tenhamos um preparo e basta que nós tenhamos consciência disso. Agora, nós vamos falar quais são os espaços e tempos de aprendizagem. Vocês já imaginaram que um dia as salas de aula poderão estar todas conectadas às redes sociais? Como vocês iriam trabalhar? Nem todos os profissionais estão preparados para se trabalhar com redes sociais. Mas a gente para e pensa, mas o que eu vou trabalhar com meu aluno se ele não tem, talvez, domínio das redes sociais? tem professores que não sabem nem usar. Os alunos fazem divisão de trabalho. Ah, você fica com introdução, eu fico com conclusão, você faz as referências. Mas não sabem fazer online no ambiente virtual, tem que sempre reunir. Mas como está tão distante na nossa realidade trabalhar, nós trabalhamos com redes todas conectadas, é importante que cada professor programe uma visita ao laboratório de informática. O que vai acontecer nesse laboratório? Você vai fazer com que o aluno conheça a ferramenta e, para que ele tenha intimidade, você vai fazer pesquise, mas pesquisar é diferente de copiar e colar assuntos sem referências. Então, nós como educadores temos que incentivar as pesquisas, mas não uma pesquisa, peguei em qualquer site, copiei e colei. Tem que ser pesquisas com referência, você tem que checar, investigar se realmente essas informações são verdadeiras. É o que normalmente não está acontecendo. Você, como educador, pode incentivar o aluno a fazer um portfólio online, onde todos vão poder contribuir com esse portfólio. Ah, eu vou fazer meu trabalho, você contribui, onde todos vão ter acesso à senha, como o e-mail da turma, digamos assim. Creio que há três campos importantes para atividades virtuais: o da pesquisa, o da comunicação e o da produção e divulgação. Como as redes sociais estão altas, você às vezes está fazendo um trabalho, o que é interessante você colocar no trabalho? Olha, eu estou com dificuldade, posta no Twitter. Alguém me ajuda a pesquisar sobre tema tal, assunto tal, você vai aparecer várias informações. Tem pessoas que talvez até da tua área e tem um domínio. Ah, olha, eu postei isso, vai te mandando 144 caracteres ou envia um e-mail para você. É interessante estar divulgando esse trabalho. Você coloca no Orkut, nas comunidades, ah, me ajuda a pesquisar, cria um Orkut que se distingue a um tipo de pesquisa, que em nossa turma nós criamos um Orkut com o tema educação. Mas pode ser educado através do Orkut? Claro, comunidades educativas, o Orkut tem jogos que se destinam a crianças. Mas, menina, mas como assim? Se o Orkut é só para pessoas maiores de 18 anos? Mas é isso que acontece? Só tem acesso ao Orkut de pessoas? Não é isso que acontece. Então, infelizmente, a gente tem que incentivar as crianças a trabalhar de forma educativa, a usar essas redes com interação. Podemos ter disciplinas só somente à distância e outras com mais carga presencial. Os professores, normalmente, eles se baseiam em aulas presenciais, mas a gente pode ter várias aulas online? Claro que pode, todo mundo conectado, desenvolvendo o mesmo trabalho, pesquisando e enviando, recebendo e aprendendo. É assim que funciona. Não adianta estar sempre presente e não desenvolver atividades. Copiar, colar e entregar. É importante que você esteja, que responda e que pesquise. O semipresencial é uma das tendências mais fortes na educação em todos os níveis, principalmente no superior, porque é onde você vai estar conectado às redes, você vai aprender. O professor, ele tem que estar à frente de tudo, digamos assim. Ele tem que estar conectado às redes, porque se você for um professor e não sabe, ah, eu não gosto de Twitter, não gosto de MSN, eu não gosto de internet, como eu vou ser um professor atualizado? Como eu vou poder atender as necessidades que o aluno tem se eu não tenho, não sei trabalhar com a ferramenta? Não sei, eu não gosto de enviar e-mail, não gosto do Yahoo. É meio complicado ser um professor tradicionalista que não gosta de trabalhar online, não gosta do presencial. Então, nós, como educadores, temos que aprender a trabalhar com as ferramentas, com as redes sociais e usar essas ferramentas de forma educativa e interacionista. Quando a gente vai falar de internet hoje na escola de tecnologia, a gente não pode esquecer que isso está permeado pela pesquisa, porque se você for pedir para um aluno pesquisar, passar um trabalho, ele vai pensar logo na internet. Como a Adriana até citou ainda agora, antigamente não. Antigamente você ia para uma biblioteca, pegava uns três livros sobre aquele determinado assunto e fazia uma comparação de texto, analisava, copiava, para você ter a sua pesquisa. Mas hoje em dia, um aluno da quarta, terceira... Então, quando a gente vai falar em pesquisa, a gente não pode esquecer que a internet, ela está nesse meio aí. Mas só qual é o problema de pesquisar na internet? É porque a gente tem um grande número de informações lá e muitas das vezes os alunos não sabem selecionar essas informações. Daí a orientação do professor. Qual é o papel do professor nesse cenário? Porque nem sempre, como o Moran fala, nem sempre esse excesso de informações diz respeito à qualidade, diz respeito a mais conhecimento. tem muita informação na internet. Às vezes a gente abre várias janelas, mas a gente não lê tudo que está ali dentro de cada site. A gente lê só os tópicos mais, aquelas letras maiores. Ah, isso aqui é tal. E é justamente o que a maioria dos alunos fazem. Quando eles vão pesquisar, coloca no Google, um site de busca ou de qualquer site, o assunto, e daí lê a primeira palavra, ah tá, copia e cola, tá aqui meu trabalho. Então a variedade de informações sobre qualquer assunto ao mesmo tempo que fascina, traz-nos algumas problemáticas, principalmente para o professor. O que pesquisar, o que vale a pena acessar, como é que o professor vai avaliar esse trabalho? Então, os professores podem ajudar os alunos incentivando-os a aprender a perguntar, a enfocar questões importantes, a definir critério nas escolhas de sites, porque aí, daqui a pouco, também tem a questão da credibilidade dessa informação. O que acontece é que muitos se satisfazem com os primeiros resultados de uma pesquisa. Os três primeiros sites, olha lá, está ótimo para minha pesquisa já. Um dado aqui interessante, olha, 79% dos usuários de internet sempre leem palavras ou trechos escolhidos em títulos atrativos, ao passo que somente 16% se detém na leitura do texto completo. Lemos diz que é preciso atuar para formar um leitor que não se deslumbre com a rapidez dos cliques nos hiperlinks e possa ter fôlego para um texto mais longo, para a compreensão de um conjunto de ideias expressado pelo autor. Essa vai ser, vamos dizer, a questão crucial que o professor vai ter que trabalhar. O aluno venha só, está bonito, assim, cheio de imagens coloridas, mas que ele possa se deter na leitura de um texto mais longo, de entrou em um site, entrei em outro, comparar, analisar, para que venha ter realmente a aprendizagem, possa ocorrer a aprendizagem. E onde é que as comunidades ou redes vão se inserir nesse espaço aí da pesquisa? Como é que elas vão me auxiliar na pesquisa? E vão estar justamente nessa relação do excesso de informação. As comunidades, existem comunidades que... As comunidades, geralmente, né, elas se formam por um interesse, um assunto em comum. Então, elas vão funcionar como filtro dessa informação. Já que eu tenho essa comunidade aqui que tem interesse em determinado assunto, ali, se eu entrar, eu posso encontrar especialistas na área que vão poder estar me auxiliando na seleção dessas informações que são mais significativas. Hangouts nos lembra que as comunidades virtuais abrigam um grande número de profissionais que lidam diretamente com o conhecimento. Então, quando surge a necessidade de uma informação específica, de uma opinião especializada ou da localização de um recurso, as comunidades virtuais funcionam como uma autêntica enciclopédia viva. Elas podem auxiliar os respectivos membros a lidarem com a sobrecarga da informação. Um dos problemas da internet hoje é porque são uma gama de informações enorme e às vezes a gente não sabe como lidar com isso. Então as comunidades vão funcionar como filtros inteligentes. Vale ressaltar, né, quando a gente fala de redes sociais, que elas não são de agora, não vieram com a internet. As redes sociais sempre existiram. Agora elas se inseriram nesse espaço também que é a da tecnologia, que são as redes sociais virtuais. Um exemplo aí, o Ning. O Ning é uma rede social que possibilita você criar redes sociais. Por exemplo, o nosso grupo tem uma rede social no Ning, que é o Cultura Digital UEPA. E tem várias redes sociais. Lá tem listas de discussões, fóruns, você pode ter o seu blog, tem uma série de coisas. Que é uma rede social. Quando se fala em rede social na educação, pensa-se logo no Ning. Você pode usar o Twitter, mas geralmente o Ning é o mais enfocado. Por essa gama de recursos que ele tem. Tem fóruns, tem blog, chat, e tem muita coisa. A gente pensar assim, poxa, blog não é rede social? Mas se a gente for pensar, o blog, se você vai lá, tem vários links que tem a ver com o tema do blog. Ele coloca lá. Aí você entra naquele blog, mas aí depois você vê o outro blog lá que tem a ver. Aí você entra no outro, aí você vai entrando em vários, fazendo essa ponte aí. Então, funciona como uma rede também. WordPress também. Wiki. Wiki, que é um ambiente, um espaço de colaboração. Nós temos o Wiki também, o Wikispace. E o site de busca. Mas também tem uma questão da pesquisa. Quando a gente vai falar em pesquisa, da credibilidade das informações. Estar no virtual não é garantia de qualidade. Uma das sugestões é você acessar portais educacionais, sites de universidades que têm uma credibilidade maior. Moran diz que a credibilidade é importante para os usuários da web, porque nem sempre se sabe quem está por trás das informações, nem se a página é digna de confiança. Uma maneira legal de se fazer pesquisa na internet, uma sugestão, é através das web quests. É onde você pode propor uma questão para os alunos, questionamento, e eles vão fazer uma pesquisa orientada através de sites pré-selecionados. Moran diz, a web quest sempre se baseia em um tema e propõe uma tarefa que envolve consultar fontes de informação especialmente selecionadas pelo professor. O professor já foi atrás daquelas informações, selecionou os sites lá e coloca lá para o aluno e põe o questionamento. Ele vai, visita os sites, que pode ser vídeos, pode ser entrevistas, pode ser qualquer coisa. E para ter depois, voltar à questão que foi colocada e fazer a sua... É uma metodologia de aprendizagem. Nós fizemos uma, não foi a... Temos... Tem um item. Inclusive, a ideia do símbolo do Firefox, lá, né, do navegador, era exatamente para lembrar os websites, né, que a gente pode ter os conteúdos específicos. Sim. Como o caso das webquests, né, que você pode montar sites com pesquisas direcionadas, ou um site proprietário, ou um wiki da vida, que é uma página assim, que você escreve com muitas mãos, né, em colaboração. Um exemplo de WebQuest é o Yahoo, acho que a maioria conhece. A gente coloca as perguntas, o assunto, né? E lá tem perguntas e várias pessoas vão respondendo, acumulando a resposta sobre aquela pergunta. E normalmente eles associam perguntas, né, parecidas, e mostram as outras perguntas que a gente nem perguntou. Tipo, a gente fala sobre um assunto, ele vai dizer um outro assunto que tem relação, né? E diversas pessoas podem dar sua contribuição, responder o que acha, o que é, tanto de especialista quanto de pessoas que procuram. Mas aí você recarga uma ideia de lista. É. Você cai numa lista de discussão. A webquest é uma metodologia. Ela vai te propor um tema, ela vai te fundamentar. É um pouquinho diferente. Porque o professor já propõe os sites que tu vai visitar, que o aluno vai visitar, pode ser sair. Ele pesquisa, ele monta, tem todo um projeto, não cria assim, do nada, não, tem todo um passo, critérios que você tem que seguir para montar. Então a ideia é por aí, mas a finalidade é diferente. Agora estava falando a respeito dos ambientes de educação à distância, né? Então, dentro dessas plataformas de educação à distância, elas estão recheadas de redes sociais, fóruns, wiki, coisas que são para interação entre as pessoas. Elas são utilizadas para quê? Ah, eu não tenho a mesma compreensão que tu tem no assunto. Ah, eu coloco lá minha dúvida, não é preciso que um professor explique. Eu posso pegar e interagir contigo. Diz, olha, não, é dessa maneira que resolve essa questão, ou é dessa maneira que a gente pode pensar. Isso está recheado. A internet, ela está aí para isso, ela está aí para encurtar essas distâncias. Então, a educação à distância, ela vem ganhando cada vez mais espaço e cada vez mais adeptos. Antigamente, existia uma certa restrição das pessoas acerca disso. Hoje não. Hoje é aceitação maior acerca disso. Eu vou falar um pouquinho aqui de tecnologias para comunicação e para publicação. Primeiramente, existem duas formas de se comunicar na rede. A forma online e a forma offline. A online seria na forma de chat e a offline na forma de fóruns. O chat eu poderia comparar com o MSN, por exemplo, que é uma forma de chat de comunicação instantânea em que você fala e responde ao mesmo tempo. E a forma offline pode ser como blogs, alguns blogs, no caso que você faz uma posta alguma coisa e não necessariamente a pessoa pode observar na hora que você postou, ele pode observar daqui a 1, 2 dias e responder posteriormente. Tem alguns professores que não gostam de usar a internet como meio de aula, porque eles falam que é muito fácil de se dispersar a atenção do aluno, que você pode ver aquelas luzinhas, aqueles que fica piscando, fica chamando sua atenção. Então é muito fácil do aluno perder a atenção, sair de foco. É um método meio ineficaz, no caso. Aqui, como eu falei, que não é aprofundado, justamente como alguns colegas já falaram, que os alunos costumam ler só as três primeiras páginas, então costumam ler só a primeira linha do parágrafo. E vai para outro parágrafo, ver o que é que tem relação, copia, cola, acaba sendo uma leitura meio superficial. Ele não chega a terminar de ler o texto completo, né? Deve-se levar em consideração que os alunos, eles utilizam muito esse meio de comunicação. Então, apesar de ser difícil de se levar esse meio de comunicação para a sala de aula, como método de ensino, deve-se tentar levar, porque o aluno já está acostumado, ele já faz parte do cotidiano dos alunos, esse meio de troca de informações. Os blogs normalmente são utilizados para divulgação pessoal, se mistura narcisismo e exibicionismo, ele acaba sendo um assunto que não vai ser proveitoso para o aluno. Acaba sendo, por exemplo, tem alguns blogs que a pessoa põe assim, eu acordando, ou então põe um vídeo, eu tomando banho, ou então alguma coisa assim, brincando com o meu cachorro. Então é um assunto que você não vai... um diário, que você não é proveitoso. Então, mas pode-se usar os blogs como método de ensino, no caso, botando enquete, botando fóruns, em que para tirar dúvidas, para colocar questionamentos. Então, está sendo muito utilizado agora em vários níveis de ensino, inclusive no nível universitário. Os blogs são ferramentas boas para se utilizar, porque eles são fáceis de se fazer manutenção. Não tem um trabalho muito grande para se manter um blog. E acaba promovendo a colaboração e o diálogo, que no caso os alunos, eles podem construir textos coletivos, em forma colaborativa mesmo. E aqui eu coloquei interessante, porque os alunos no blog, ele acabou não vendo o professor como um chefe, eu coloquei entre aspas, porque eu não consegui encontrar uma palavra certa, assim, como alguém inatingível, inquestionável, acaba vendo o professor como um outro internauta que ele pode ter mais intimidade, acaba tendo mais comunicação, mais diálogo entre o professor e o aluno. Existem softwares que acabam utilizando o método de produção coletiva, como o Wiki, no caso tem o Wikispace, que no caso é um site, né? Que ele vai trabalhar isso, a produção coletiva do conhecimento. Cada pessoa vai contribuir de alguma forma com o texto. No caso, tem o exemplo do Wikipedia. É parecido com o Wiki, só que ele é online. No caso, todas as pessoas que tiverem acesso à internet têm acesso ao Wikipedia, que é uma forma de construção de conhecimento mútuo. Só que é importante destacar que muitas pessoas não gostam do Wikipedia, porque ele acaba... A pessoa fala assim, qualquer pessoa pode alterar, pode destruir, só para desvalorizar o Wikipedia. Então, só que isso daí é uma visão errônea, porque passa por uma avaliação as informações que a gente utiliza no Wikipedia. E você pode falar que mesmo assim tem informações erradas, mas mesmo em livros, acaba tendo informações erradas também. Se conta livros com informações que não são verdadeiras, então que dados incorretos. Então, por que o Wikipedia deveria ser perfeito? Tem a prova de falhas, né? Então, é um ponto a se levar em consideração. Thoroff, ele leva em consideração o exercício da inteligência coletiva, que é como se fosse várias cabeças pensando juntas. Um grupo, ele acaba pensando melhor do que uma pessoa sozinha. Ele acaba sendo mais proveitoso do que um grupo trabalhando do que a pessoa sozinha. Que segue na ideia de Vygotsky, que é sobre a zona de desenvolvimento. Que cada pessoa tem um certo passo de desenvolvimento. Que, no caso, o proximal seria que... quando a interação entre outras pessoas, no caso que a pessoa sozinha, ela só consegue chegar até um certo nível de desenvolvimento. Quando ela trabalha em grupo, esse nível acaba crescendo com a interação, com o diálogo, e acaba sendo mais proveitoso para o indivíduo. Bom, aqui dois outros atores que eu achei, eles falam assim, que é bem interessante de como deve trabalhar na rede. Então, essas palavras aqui são bem interessantes. Que você deve ter, deve ter honestidade, correspondência, pertinência, respeito, franqueza e autonomia. Eu acrescento aí ainda responsabilidade, não se deve postar qualquer coisa. Deve ter consciência de que aquilo serve não só para mim, mas sim para as outras pessoas. E que eu não devo tirar a fonte de conhecimento das outras pessoas. Agora eu vou falar um pouco, no meio de tudo que já foi feito aqui, falado sobre tecnologia, das redes sociais, do ensino-aprendizagem, de pessoas que muitas vezes são excluídas, né? Muitas vezes não são vistas, são, no caso, as pessoas com deficiências, né? São as pessoas que precisam dessa inclusão, até mesmo nesse âmbito tecnológico. Então, a tecnologia como apoio para a inclusão social. Como vamos incluir e alcançar esse público, né, que muitas vezes já são excluídas fora da tecnologia e quanto mais na tecnologia? Será que elas estão sendo atendidas? Né? Eu, como pedagogo, e muitos daqui que eu estou vendo são pedagogos e sabem que essa é uma preocupação, né, da escola. Né, como o nosso tema é redes sociais no ensino-aprendizado, né, como se dá... Então, fica para vocês, pedagogos, quem está se formando esse ano, né? Quem vai se formando que vem. Então, como é que está sendo essa associação, essa inclusão? Está tendo, está ocorrendo no ambiente escolar? E agora, está ocorrendo nesse ambiente tecnológico? Existe, assim, essa inclusão já para os ditos normais, né? Todos têm acesso? E os ditos não normais, com deficiência, com qualquer tipo de alteração cognitiva, né, deficiência audiovisual, deficiência de diversas que existe, né, e por diversas ocasiões genéticas e entre outros. Então a gente vai abordar esse ponto agora, né, dos excluídos, vamos dizer assim. 10% da população mundial, né, convivem com algum tipo de deficiência. Isso são fatos. É minoria, né? Mas deve ser incluída no processo regular de ensino-aprendizagem, como no processo virtual de ensino-aprendizagem. 10% da população mundial convive com qualquer tipo de deficiência. Falta preparação para trabalhar com alunos deficientes, tanto no âmbito virtual quanto no ambiente regular de ensino. Até para ter uma calçada devida para um deficiente, para um cadeirante subir, é muito raro, né? Existem poucos lugares assim. Se a sociedade não proporciona um lugar seguro, né, devido à violência, e agora também não tem a preocupação nem de ter um lugar, né, uma acessibilidade de contribuir para que essas pessoas com determinadas, né, dificuldades, limitações, possam pelo menos trafegar nas avenidas, nas ruas, né, para onde elas querem. Porque qual... O objetivo, né, da educação regular não é formar cidadãos com autonomia e independência, com criticidade, para ser um aluno crítico, para formar um cidadão crítico. Né, essa é a ideia da educação. Ou se atribuir conhecimento de matemática, física e química que ele não vai usar no dia a dia. Será que só serve para isso? A biologia? Não. Deveria não ser só assim. Né, deveria ser atribuída todos esses conhecimentos para formar esse cidadão, para que ele possa utilizar dessa matemática, dessa biologia, dessa química, né, formando cidadãos capazes, né, autônomos, independentes, inclusive os que têm deficiências ou certas limitações. Eles também têm que ter essa autonomia e independência, apesar das suas limitações. A educação especial não é uma versão adocicada como muitos pensam. Eu entrei na pedagogia pensando que o lado da educação especial era apenas de cuidar de pessoas com limitações, né? E de uma forma assim, vamos cuidar deles para eles não saberem que o mundo é perigoso demais. Mas não é assim, a gente não deve pensar nesse lado. Pelo contrário, né? Nestes casos se deve permanecer o objetivo da prática inclusiva, que é fornecendo o acesso à educação com acessibilidade, que eliminem barreiras, promovendo uma formação integral com vistas à autonomia e independência, como eu falei antes. É bom a gente visar isso, porque estamos formando cidadãos, né, independente de local de profissão Mas todos aqui da graduação vai formar cidadão capaz de conhecer a matemática, cidadão capaz de conhecer a química, cidadão capaz de conhecer diversas disciplinas de acordo com a sua graduação. E a gente, né, formar esse cidadão crítico para uma sociedade dita democrática, né, que muitas vezes essa democracia não funciona. É, bate muito naquela questão de, já que é por terra, essa expressão especial. Com certeza. A pessoa tem uma necessidade especial, né? Isso não quer dizer incompetência ou ser incapaz. Isso. Então, por isso essa questão da doce caso, né? A pessoa não é incapaz, ela tem uma limitação. Essa questão da barreira é a maior dificuldade que se tem. Achar meios, métodos que você possa fazer essa acessibilidade, que é justamente o que a gente vem comentar aqui para vocês, né? Muitos de vocês não devem pensar nessa educação especial como para pessoas especiais. Eles não são melhores que vocês, nem piores que vocês. São iguais, só que com determinadas limitações, que devem ser respeitadas, né? Que são poucos respeitados, infelizmente. Entrando em cena, vem a gente, né? As TICs, nosso grupo aqui, como nosso objeto de estudo, nosso grupo, em especial as tecnologias assistivas aqui no momento, né? Servindo como apoio de inclusão social nas redes sociais. O objetivo aqui não é falar de rede social, então, essa acessibilidade deve haver também nas redes sociais, né? Foi discutido e debatido aqui que as redes sociais devem servir para o ensino-aprendizagem. Servem também como, né, entretenimento, com certeza. Muita gente usa para isso. E até esse entretenimento, essas pessoas com necessidade, com limitações, também devem ter acesso. Então, elas devem se divertir entrando no Twitter. Mas será que elas podem, com determinada deficiência, um cego entra no Twitter, um surdo, um mudo vai entrar no Twitter? Né? De que forma? Como ele vai poder usar? Será que ele está entendendo, né, o que está sendo utilizado, a função real do Twitter, essa rede social, né? A gente foi dito pela Neriane que as redes sociais, o que seriam as redes sociais? O social é aquele grupo social, né, que se une para fazer determinado tipo de coisas. As redes sociais é a junção de diversos grupos. As redes sociais no meio virtual é a interligação desses grupos sociais, né, em âmbito global, vamos dizer assim, porque a internet está aí justamente para essa globalização, né, para esse âmbito geral. Então, nessas redes sociais a gente tem textos falados, avisos sonoros, linguagens de sinais, livros em braille, sistema de leituras com áudio e ampliações de caracteres, né. São esses exemplos que eu coloquei aí para vocês, são de ferramentas para acessibilidade nessas redes sociais. Mas todos os sites sociais, né, de redes sociais que a gente conhece, né, muitos aqui conhecem apenas os três mais específicos aqui, Twitter, Facebook e Orkut, tem essas acessibilidades? Né, cresce a letra quando algum deficiente com baixa visão precisa ler alguma coisa? Será que vai poder usar uma lupazinha? Lá tem essa ferramenta? Né, não sei se vocês já perceberam. Não tem. Então, como é que eles vão utilizar? Vão sempre estar precisando de alguém para mediar esse conhecimento, mediar essa informação, né? Essa dependência de alguém. Será que eles têm que ser dependentes sempre? Né? Até nas redes sociais, é, né, uma coisa que normalmente a gente acha comum, a gente lida em casa, a gente abre todo dia um e-mail. Né? Então, esses termos, essas ferramentas deveriam, né, essas ferramentas de acessibilidade deveriam estar nessas redes sociais. E não estão, né? Mais um ponto de exclusão, né, social e de internet. Elas estão sendo excluídas no mundo virtual também. Aí a gente tem uma autora, né, que ela vem falar pra gente que para que a mediação pedagógica se realize e propicie a construção do conhecimento pelo aprendiz no contexto de redes sociais, né, nesse mundo social virtual, que é o nosso objetivo, nosso foco aqui, é necessário que o professor, né, conheça o significado do espaço virtual, né? Muita gente pensa e não contextualiza o espaço virtual em si. Acaba se perdendo, não sabendo utilizar nem aonde está nesse espaço virtual, como parte integrante da cultura digital. Então, nada mais é que esse mundo virtual, esse espaço virtual utilizado por eles, pelas webcasts ou diversas outras redes sociais, né, são e fazem parte dessa cultura digital, devem ser aderidas, né, disponíveis pelo professor para todos, com deficiência ou não. E as ferramentas tecnológicas disponíveis em cada ambiente de gerenciamento do curso e serem utilizadas na interação com seus alunos. Ou seja, ele deve ter esse conhecimento do ambiente virtual justamente para melhorar, né, essa interação com seus alunos. Portanto, a pedagogia e a tecnologia, a pedagogia aqui entra no âmbito geral da educação e não só no curso de pedagogia, né? A pedagogia como meio de educação e a tecnologia estão intimamente integradas e correlacionadas. Ou seja, o processo de ensino-aprendizagem não muda só porque foi para o mundo virtual, né? Tem seus, vamos dizer, suas falhas, como também tem nas suas falhas presenciais. O Ctrl-V e Ctrl-C é muito discutido por muitos mestrandos e doutorandos, né, como uma questão falha da internet. Mas, antigamente, eles saberiam que um aluno copiou na íntegra de um livro, né? Como é? Eles sabiam o conhecimento todo daquele livro para saber. Agora eles jogam o trecho do trabalho e descobrem. Ah, ele tirou daqui, né? Tá na íntegra. E antes, quando não tinha internet, alguém copiava do livro e entregava para o professor. Ele ia reclamar? Ele saberia que ele tirou do livro, né? Como é que ficava isso? Ele sabe o livro de cabeça para saber. Ah, não, foi da página tal, do livro tal, né? Ele tirou. Então, não, ele dava o ponto sem saber se era do livro ou não. Agora, muito raro era aquele professor que tinha o conhecimento de vários livros, né, sobre aquele determinado assunto, para saber que aquele aluno tirou de lá ou de qualquer livro similar ou associado àquele tema, àquela situação proposta pelo professor. Então, são falhas que advêm do mundo real para o mundo virtual, né? Inclusive essa acessibilidade. Se é difícil a gente ter acessibilidade aqui na base real, com limitação, né, com os deficientes, quanto mais no mundo virtual. Por isso que essa vem levantar um foco nessa rede social para o ensino-aprendizado, essa acessibilidade para os diversos estarem tendo contato com essas redes sociais. Para se transpor ação pedagógica para a web, é preciso incluir diversos mecanismos que permitam os alunos interagir com todas as pessoas e os recursos didáticos alocados no ambiente, que é justamente o papel, né, das ferramentas de acessibilidade, que envolvam desde a ergonomia dos equipamentos, a ergonomia, para quem não sabe, é a estrutura física, até uma estrutura física melhor para os com deficiência, por exemplo, para quem é cego, fazer um teclado com braille, ele já vai poder, pelo menos, escrever, se alguém colocar aí num texto tal, né, numa planilha de texto, ou qualquer ferramenta de texto, ele vai saber, pelo menos, digitar de acordo com o braille, né, se ele souber o braille. Mas desprovida no contexto de utilização do aluno, ou seja, botar em disponibilidade, né. Ver que tem um aluno com necessidade, procurar, porque existe, então dá para ele, ou colocar no contexto que ele possa utilizar essa ferramenta. Aqui estão os programas de acessibilidade, existem diversos, né? E o mais legal é que a maioria que eu botei aqui para vocês é brasileira, ou seja, vem do incentivo nosso, Brasil, está pesquisando, né, formando esses sistemas, esses programas, para essa acessibilidade, não só na rede social, mas em qualquer âmbito virtual, para que ele possa ter acesso, como todos nós. Se devemos ter acesso à internet, como muitos políticos e muitos professores acreditam, todos devem ter acesso à internet, porque a internet deve chegar em todo lugar. Então deve chegar em todo lugar e para todos, incluindo diversos, com necessidades ou não. Existe o DocsVox, versão reduzida para o Windows. Qual é a funcionalidade dele? É o sistema operacional sonoro brasileiro, ou seja, vai sair no áudio brasileiro, especialmente concebido para pessoas cegas. Com o teclado já com o sistema todo em braille, mais o DocsVox, ele já não vai precisar de ti para nada, né? Em relação à internet e computador. Ele vai saber chegar lá. Pelo menos chegar, eu sei que ele vai conseguir digitar um texto, uma planilha, ele já vai ter o controle. Então, é uma coisa muito boa. É, o Linvox, que é justamente para se adaptar a outro sistema operacional, que é um para o Linux e outro para o Windows. Tem origem no Rio de Janeiro, né, no Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma atitude, uma iniciativa brasileira de incluir, ou seja, porque existe a necessidade de incluir esses alunos no acesso à internet e ao computador. Existe outro programa, o Lente Pro 1.4, ele funciona como uma lupa, né? Como eu falei para vocês. Muitos sites de banco já aderiram, né? Ou seja, em vez de pagar para alguém que programou dos Estados Unidos, foi uma criação brasileira, né, de lupa pra, e utilizada por muitos sites de banco. Né? Não sei se vocês já puderam perceber que em alguns sites de banco existe essa lupinha. Né? O Itaú é um. O Banco do Brasil utiliza daquela macro letra, né? Ele vai aumentar os caracteres. Existem três tamanhos de letra e quem tem baixa visão, né, não consegue ler corretamente, precisa de uma letra maior, ele tem essa disponibilidade de aumentar. O Lente Pro 1.4 funciona como uma lupa e o que aparece na tela é ampliado em uma janela, né? Existe o Motrix, um outro programa, permite o acesso ao computador de pessoas com tetraplegia ou com limitações motoras e severas. Ele foi feito também no Rio de Janeiro, no Núcleo de Computação Eletrônica do Rio de Janeiro. Então vocês podem perceber que o Rio de Janeiro está sendo um referencial para essa acessibilidade. Né? Existem muitas ideias boas, né? Só que o que empaca muitas vezes é o custo, né? De cada programa desse, das pessoas que criam, das pessoas que divulgam. A ideia, né, surge principalmente na gratuidade, porque essa acessibilidade vista pelo professor, né, deve chegar a todos. Então, como chegar a todos? Cobrando uma taxa. Então, a ideia do gratuito sai mais pela divulgação do programa, mas eu acredito, como muitos programas, eles começam gratuitos e terminam pagos, até pela manutenção do programa. A gente sabe que existe uma versão beta, né? Então, até chegar a uma versão alfa, que é muito difícil, ela vai se dando a evolução do programa. Existe o Eduquito, né, um ambiente gerenciador de aprendizagem. Ele ainda está em desenvolvimento. Ele deveria ter a previsão de conclusão do segundo semestre de 2008. Ele foi com essa previsão, mas ainda continua em andamento, em desenvolvimento, pelo Núcleo de Informática e Educação Especial do Rio Grande do Sul. Aqui tem o projeto Fresa 2007, um conjunto de programas para pessoas com comprometimento motor, visual e auditivo, incluindo 33 programas nas áreas de acessibilidade ao computador, de software educativo e de comunicação aumentativa. Desenvolvido pelo Jordi Lagares, o projeto Fresa na Espanha, ou seja, já uma importação, e também pelo Centro de Engenharia de Reabilitação e Tecnologia de Informação e de Comunicação, CERTIC, da Universidade de Trás, Os Montes e Alto Douro. Muito legal esse projeto, é muito importante para quem trabalha com essa área de educação especial ter um conhecimento de acessibilidade informacional, né? Dessa informação, dessa inclusão mediante acessibilidade do computador, né? Vai de tanto dos programas a software. E existe o Super Logo, né, criado a partir da linguagem Logo de programação. Isso é mais para quem trabalha com computador em si, sabe qual é essa linguagem Logo. Né? Não é uma linguagem muito difícil, né, mas é mais prática e assim, mais peculiar de quem trabalha nessa área de computação. O programa visa basicamente desenvolver na criança o raciocínio lógico e a resolução de problemas, oferecendo um ambiente pleno de multimídia. É através dessa linguagem, a criação de programas, né, justamente para incentivar o raciocínio ou diversos outros objetivos. Para quem conhece, trabalhar com logo é uma coisa muito fantástica. Né? Dá para criar diversas coisas. Foi desenvolvido em 2001 pelo Núcleo de Informática Aplicada à Educação, NIED, da Unicamp, a partir da linguagem desenvolvida por Seymour Papert, do MIT. As audiências das redes sociais no Brasil. Então o Orkut está com 36 milhões de visitantes. O Facebook tem 9 milhões de visitantes. O Twitter tem 8,6 milhões de visitantes. O tráfego total em redes sociais teve um aumento de 51% no último ano. Né? Ou seja, tem crescido bastante. As mulheres têm maior participação elas são 16% mais predispostas a consumirem conteúdo em redes sociais, né? Ou seja, as mulheres estão aí na frente dessas redes sociais, são as que mais procuram por diversos assuntos, né, disponíveis na rede. Estados da região Sul e Sudeste acessam mais o Facebook do que as demais regiões. O Orkut e o Twitter têm um padrão de uso mais balanceado entre as várias regiões do país. Isso também é uma coisa a se pesquisar. Por que dessas regiões Sul e Sudeste acessam mais o Facebook do que as demais regiões? Uma coisa é certa, o Facebook ele é o mais acessado em âmbito mundial. A Europa, nacional é o Orkut. O Brasil ele é um dos grandes usuários de Orkut, né, professor? 80% do Orkut é brasileiro. O Brasil teve um aumento de 20% no número total de visitantes, passando de 28,6 milhões para 34,2 milhões em população online. Ou seja, muita gente ainda se plugando, né, estando fixo, né, na internet. A Colômbia foi o país com o maior crescimento, com 36%. E a Argentina ficou com o segundo maior aumento da população online, com 28%. O Facebook é a rede favorita dos latino-americanos, com exceção do Brasil, né, como foi dito aqui, onde o Orkut alcança 72% de audiência, né? A gente já pode perceber que aumentou esse 72% para 80%, 8% em pouco tempo dessa informação para cá. Blogs desempenham um papel cada vez mais importante. América Latina tem 61,6% desses blogs, de acesso a esses blogs. A Ásia e Pacífico tem 43,8%, Oriente Médio 42,7% e América do Norte 62,7%. Diante destes dados, é possível estabelecer uma relação colaborativa com o ensino e aprendizagem. Como mediar essa relação? Então, fica essas questões para vocês, né? Creio que muitas dessas perguntas foi respondida com os nossos argumentos, nossos diálogos, né? Mas fica essa pergunta para vocês tentarem buscar um pouco mais, né? Como mediar essa relação? As pessoas se interligam por um interesse indiferente de ser mediada pela internet. Temos as nossas comunidades, né? Nossos grupos sociais, nossas comunidades, nossas redes de relacionamento. Na internet, isso daí pegou, ampliou, né? Correu assim, em uma proporção enorme e abriu a possibilidade de pegar como essas redes se relacionam entre elas. Entre os atores que fazem parte dela, que somos nós, entre as relações estabelecidas, como são síncronas, qual é o recurso que você usa mais? MSN, é o chat. Então, o que tem de troca ali de retorno? Quais são as ligações, os laços que são formados? Fraco, conversa pouco isso aqui, mais íntimo com aquele ali, laços fortes de relacionamento, tempo, conversa, e você conhecer, realmente se associar. Então não quer que seja tudo no corte. O que faz a diferença ali do Orkut e do Twitter? Eu não preciso te seguir para você me seguir, né? Isso não é obrigatório. Ele pode ser público, eu posso enxergar o Twitter de outros, não necessariamente seguir, mas eu visito, entro, olho, leio. E no Orkut, no Facebook, o que acontece? Não, para eu enxergar, eu tenho que aceitar. Mensar, bate-papos, tipo de ferramentas que exigem sincronismo. Eu estou online e tu está online. Twitter tem essa possibilidade, a gente estava estudando isso. Twitter é muito novo, está tomando uma proporção muito grande. Por quê? É muito irrelevante em 140 caracteres. Existem as críticas, e eu digo para vocês, velocidade na informação, agilidade na informação. Como usar isso como um recurso, né, para avaliar? Joga informação, professor Twitter, aluno Twitter, joga matemática. E ela vai sendo retweetada, retweetada, retweetada, e você tem como medir quantas vezes aquilo foi comentado. E existem vários exemplos. Exemplos de bullying, né? Exemplos de campanha, o Barack Obama, né? A campanha dele bombou muito, porque o Twitter estava lá, direto, as pessoas dando opinião. Contra a questão do Irã também, que aconteceu, a revolta geral, também caiu na rede. Movimentos sociais, ideias, né? A voz de um grupo muito grande de pessoas falando coisas que são importantes e falando coisas irrelevantes. Como peneirar isso daí? O professor tem que ter as sacadas. Tem que ver qual é a língua que se fala. Né? Vocês já nasceram, grandes de vocês, já são o que a gente chama de nativo digital. Vocês já nasceram lá com o teclado, né? Já estão acostumados a essa questão da tecnologia, né? A essa cultura digital ali está já gravada nos genes de vocês. Não foi uma coisa assim forçada. É natural. Acostumado a ver isso. A tecnologia tá tão já, né, gravado que você nem percebe. É transparente. Mas ela está lá. E a gente tem que se apropriar disso na nossa prática. Pegar essa irrelevância e tornar ela relevante. E o Orkut eu tenho um pouco de dificuldade. São ferramentas, são recursos, são redes, que não foram criados para finalidade acadêmica, como os nossos editores de texto não foram criados com objetivo educacional, como as planilhas, né, os nossos pacotes office da vida não foram criados com objetivo educacional. Mas a gente usa. Cria projetos, né? Promove inclusão digital com mini cursos, com oficinas, né? Utiliza para montar projetos mesmo em multimídia, programas gratuitos, programas de editor de texto, todo computador tem. Então a gente não se adaptou para montar as nossas atividades. Por que que a gente não pode utilizar? O cara está aqui, o menino está aqui, mas ele está tweetando no celular dele. Então vamos tweetar, né? Vamos falar. Vamos colocar um exemplo fantástico. Eu vi dessa questão do analfabetismo também, das pessoas do ESA. Ah, não vai usar computador, não sabe escrever? Como é que vai entrar numa rede social? Ele não sabe desenhar, ele não consegue fazer, mas é só sabe escrever com teclado, do jeito dele, lá meio troncho ainda, sem conseguir fazer a questão gramatical correta, a semântica, né? Mas ele digita, ele escreve, né? Passa 6, 10 meses e não consegue escrever, se alfabetizar, mas no computador ele conseguiu. E tem vários casos assim, né? Então você exclui o preconceito por achar que é incapaz. Então a gente tem que abrir a nossa cabeça para essas coisas, tem que pensar se essa meninada, se essa juventude, eles estão ligados, interconectados. Claro que não é uma realidade para todos. Infelizmente, ainda são poucos. Mas essa realidade está mudando cada vez mais. O acesso está lá. A gente sabe, ah, não tem conexão na minha casa, mas tem lan house por tudo quanto é campo. Eles estão conectados. Eles sabem muito, se apropriam muito. Mas eles não têm orientação. Eles não têm conhecimento. É a gente que tem que direcionar essas ações. Então, a avaliação dá para fazer? Dá. Em cima de demanda, das informações que foram passadas por um tweet, fóruns de discussão são fantásticos para avaliação. Porque você tem retorno de ideias, discussões vão de concordando, discordando, né? Os blogs, você comenta, vocês já viram que os blogs têm comentários? A ideia do blog foi dito diário. Mas depois, já, a gente pega blogs fantásticos sobre diversas questões. Você encontra, como em tudo no mundo, você encontra coisas boas e coisas ruins. Cabe a nós ter o discernimento de saber buscar na pesquisa, na orientação, a fonte e a procedência dessa informação. Então, como avaliar nesses espaços? Vocês conseguem perceber, né, a questão da comunidade, como criar uma comunidade? Os blogs são redes, sim. Tudo que eu consigo fazer é conexão, que eu tenho um objetivo, um grupo ali se movendo em cima de uma temática comum, de um interesse comum, eu estou estabelecendo ali uma relação, eu estou estabelecendo ali a ideia de uma comunidade, de um grupo. As comunidades são grupos, aqui é uma opinião pessoal. O que falta é a cultura de utilizar o fim correto dessas comunidades. Eu tenho a ideia, como muitos autores também têm a ideia, de que comunidade, por exemplo, no Orkut é para traçar perfil, traçar identidade. Quem é a Márcia? O que a Márcia gosta? A Márcia gosta disso, mas não suporta isso. Aí vocês veem pelas temáticas das comunidades, né? Baixo caindo de coração, né? Roxo não sei do que, eu odeio que me acordem no sonho, eu não consigo voltar não sei do que. Aí tem várias comunidades que você olha ali e traça a identidade, a sua identidade virtual, o teu eu virtual. Então, eu trouxe para cá para vocês verem, né? A gente se publica, o YouTube, né? Com o celular, hoje em dia o mínimo que faz é ligar, né, e receber ligação. É o mínimo. Ele faz tudo. Ele grava, ele filma, ele bate foto, ele publica podcast, ele acessa a internet, tudo. Então, todas essas ferramentas, o RCS, o Messenger, todos os associados, que não dava para colocar todos aí. Falaram de emprego, tem rede social só para isso, LinkedIn é um deles. Aí tem vários, os e-mails, a gente pode usar também os e-mails. Tem os e-mails para isso, cuidado, corporativo, o pessoal, o para jogar em listas, né? E os blogs também, para publicação, exposição exagerada, que isso a gente percebe muito que acontece. E você tem que ter esse critério de saber até onde você pode ou deve fazer o nível aberto da sua vida na internet, né? Muito cuidado com isso. E a mesma coisa, todos os outros que são correlatos. A gente continua batendo no Ning aqui, que o Ning traz muita possibilidade para a gente, porque ele congrega vários recursos, várias tecnologias em um só espaço. E é muito bom, e dá para a gente filtrar, né, quem faz parte. Tudo que se falou, né, é possível, né, estabelecer essa relação colaborativa, né? O que é colaborar, né? O que é essa questão da colaboração, né? Desse trabalho coletivo, de trabalhar com a colaboração, com o ensino aprendizado, né? Visualizar que é possível fazer isso. Eu vejo essa questão da seguinte maneira. Tem uma certa restrição à utilização desses materiais, desses recursos, por nós estarmos presos ao tradicional. Mas aí, se a gente for pensar tantas coisas na nossa época assim, o pessoal dizia, não vai dar certo, o computador foi uma delas. Quando o Bill Gates lá no início falou assim, vai ter um computador na casa de cada um, o pessoal começou a rir da cara dele, falando, tá ficando doido? E hoje? Tem um computador que tu leva na tua mochila, pra onde tu quiser, tem praticamente um celular que tu... que é o teu computador. Então o pessoal hoje olha assim, esse negócio de redes sociais na educação não vai dar certo, não vai dar certo. Tem sempre alguém que vai dizer, vai dar certo, vai levar pra frente, e quando você vê, tá todo mundo aí usando e esquecem que um dia disseram que isso não ia dar certo. Mas voltando também pra questão da rede social, né, de forma da questão, só pra gente fechar e poder começar, como mediar essa relação aqui, eu falo e peço pra vocês, coloquem, né, como desafio, saiam da zona de conforto, né? Existe muito isso. Em minha tecnologia eu não tenho para estudar. É muita coisa, não consigo acompanhar. A gente vê muito isso nas pessoas mais velhas, que querem, preciso, porque não consigo, consegue comunicar, mas não consegue acompanhar. Tem que ter muito empenho, muita disposição para aprender. Não é fácil, mas ninguém disse que ele é fácil. Isso é qualquer coisa que é nova para você. Então, como profissionais que estão indo aí para, né, a guerra, né, para a área de guerra, eu digo para vocês, abram a cabeça, vocês têm essas possibilidades. A gente critica muito a questão do quadro de, né, do quadro do céu, quando fala outra coisa, mas pensem nessas possibilidades de incluir. Ainda naquela fase 2, né, que o Adriano falou, ainda modesto, ainda parcial, ainda pontual, ainda muito discretas mudanças parciais. Mas se coloquem nessa ideia de poder fazer e a disposição pessoal, de você querer aprender. Ah, mais uma coisa para eu estudar. Eu vou ter que aprender isso aí. Várias redes, várias marcas, está em tudo quanto é mídia social. Estou. Por quê? Eu entro como usuário. Porque é o que eu sou. Eu entro e olho e percebo. Vejo se me envolvo, vejo se gosto, vejo como funciona. E vou lá aplicando. Agora tá legal. Tá aí. Tem possibilidade de buscar, vou buscar. É assim que a gente começando. Então se abram a possibilidade, não sei se eu não sei passar e-mail. Então está na hora de mudar. Está na hora de tentar assim, se adequar, para criar o hábito. É tudo a questão de hábito, é você se tornar disponível, quero tentar. não fez. Então isso abre uma mente, né, para essas possibilidades.